A eleição para a escolha da nova diretoria do Citrug será realizada na sexta-feira, dia 12 de abril. O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Gaspar está fazendo uma convocação para todos os associados que estiverem em dia com a mensalidade até o dia 2 de abril para comparecerem nessa eleição. Para sabermos mais detalhes sobre este assunto, vamos conversar agora com a presidente do sindicato, a dona Ivanilde Rampelotti. Na sexta-feira, dia 12, nós teremos as eleições para o sindicato, que está correndo duas chapas, né? A Ivanilde e o Sérgio Prebianca. O horário, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço. Quem pode votar? Quem está em dia com suas mensalidades sociais, o pagamento do sindicato, até dia 2 de abril. Então, eu pediria encarecidamente, não venham no dia da eleição querer pagar a mensalidade para votar. A gente não fica triste porque você não vai poder votar, mas foi bem divulgado, há bastante tempo eu venho divulgando, e hoje, sexta-feira, veio gente pagar. Pode pagar, sim, pagar sua mensalidade, que é de sua obrigação, só que não tem direito a voto. O regimento eleitoral, o estatuto, é que diz isso, e nós temos que cumpri-lo. Porque se a gente não cumprir, qualquer denúncia pode impugnar a eleição. Então, vamos trabalhar certo, vamos fazer a coisa bem certinha, ganhe quem ganhar, né? A gente está aqui, não quer diminuir ninguém, nem fazer mais outro. Então, você, associado, é que sabe em quem deverá votar, se na Ivanilde ou no Sérgio Prebianca. A Ivanilde está aqui há 20 anos, sim, estou aqui há 20 anos, mas eu acredito que eu não fiquei um dia nesses 20 anos sem fazer nada, sem fazer algo pelo nosso agricultor. E assim a gente espera continuar. Se eleita for, continuarei fazendo tudo o que a gente fez e o que vier de novo também, Gil. Presidente, qual será o horário dessa votação na próxima sexta-feira? Começa às 8 horas da manhã, não fechando para o almoço, e terminando às 17 horas, 5 horas da tarde. Às 5h30, com certeza já terá o resultado, porque nós temos 300 e alguma coisinha de votantes que estão em dia com suas mensalidades até no dia 2 de abril. Aquele que quiser pagar, pode pagar, porque tem que pagar a sua mensalidade, mas não terá direito a voto. E eu quero dizer, eu peço desculpas, mas muito foi avisado. Há 3 meses eu venho divulgando a nossa eleição e dizendo que a gente trabalha em cima do regimento eleitoral e do estatuto. E é isso que a gente faz. A gente deixa de ganhar o voto? Deixa. Mas estamos cumprindo o nosso dever. Presidente, para quantos anos assumirá a nova diretoria? Para 4 anos, Gil. Eu estou aqui agora, em julho, faz 21 anos. Eu fiquei 9 meses interina com a morte do presidente Antônio Xavier Spengler. Depois foi feito eleições de 4 em 4 anos e fui eleita. Então, hoje, daria para dizer 20 anos, muita gente, assim no começo, meu Deus, por que uma pessoa ficar num sindicato há 20 anos? Então, eu pergunto, por que eu 20 anos? Por que os 4 que me antecederam, nenhum chegou a 20 anos? Por que será? Fica essa dúvida, essa pergunta. Será que não se agradaram? Será que o povo não quis? Será que não fez por merecer? Eu sei que estou aqui há 20 anos e poderei ficar mais 20, que sempre acharei o que fazer. E se alguém me disser assim, Gil, ô dona Ivanilde, qual o seu projeto para os novos 4 anos? Eu te digo, Gil, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não tem como fazer projeto. O projeto é estar sempre pronto para o problema que surgir. O candidato a presidente do Citrug pela chapa número 2 é o agricultor Sérgio Prebianca. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Prebianca para sabermos quais as suas principais propostas caso seja eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Gaspar. Sérgio, quais as suas principais propostas para o Citrug a partir da sua eleição como presidente? As minhas propostas é assim, ó. Em primeiro lugar, Eu vou, assim, lutar para o sócio, para o agricultor, buscar alternativa para eles, né, junto com a IPAGRE, com a SIDASC, com a Secretaria da Agricultura. A gente vai buscar alguma coisa para melhorar na parte do agricultor, do sócio. E também é o seguinte, nós temos assim, ó, eu quero lutar contra esses aumentos abusivos dos planos de saúde que nós temos ali no sindicato, né, que os sócios dependem desse plano de saúde. Esses aumentos abusivos que nós temos de mais de 40%, que eu acho um absurdo o que está acontecendo, enquanto que a inflação é 7,8%, talvez até pode passar um pouquinho mais. Mas eu acho um absurdo esses aumentos. E também eu vou dar prioridade, né, para os sócios. Os sócios têm a prioridade, o agricultor vai ter, mas o sócio vai ter uma grande prioridade para poder ter assim um resultado do dinheiro que ele paga para o sindicato ali. E eu vou estar à disposição dos sócios de segunda a sexta. Eu vou estar sempre ali no sindicato. A não ser que a gente tenha que sair para a reunião ou acontece alguma coisa, como me aconteceu nessa semana, que eu tive uma perca de um irmão, né? Então aí a gente não vai estar. Mas se não, eu vou estar no sindicato trabalhando, lutando, buscando para o agricultor, para o sócio, tentando resolver aquilo que a gente está na capacidade da gente, que a gente pode resolver. Sérgio Prebianco, o senhor já esteve na diretoria do Sintraspug também em outra ocasião? Tive, sim. É desde o 86, que eu já venho desde o tempo do seu Carlos Soberaschi, né, que eu venho participando do sindicato. Né? Então, junto com a dona Ivanilde também, eu tive 5 anos ali e depois me retirei. O começo que a dona Ivanilde começou, eu estava junto, lutando, fazendo aqueles jantar dançante para buscar verba, que estava o sindicato bem debilitado, com problema. E a gente estava junto, resolvendo os problemas, buscando dinheiro, junto até com outras pessoas, trazendo alguma verba para tocar o sindicato, para pagar as dívidas que tinha. Mas quem pagou as dívidas foi o nosso sócio, que também deram as mãos e pagaram toda a dívida do sindicato, junto com a diretoria, né, com a presidente, que estava ali na luta também, não vou dizer que ela não lutou, mas quem pagou a dívida do sindicato foi os sócios junto com a diretoria. Sérgio Prebianchi, quanto à festa do agricultor, você já pensa em retornar essa festa para os agricultores e para toda a cidade de Gaspar? Sim, a festa, falar bem a verdade, que a festa do colono acabou-se. Isso ali não existe mais. Era uma festa grande, uma festa bonita, mas se brigaram por causa de uns trocadinhos que deu. Então, eu acho uma injustiça. Então, começamos no 2010, e nós começamos com a missa em ação de graça do agricultor. O agricultor se reunia, agradecia a Deus pela colheita. E começamos a fazer uma missa com um eventozinho de almoço, churrasco e premiação, né, de sorteios de brinde. Isso ali, a gente vai continuar. Eu vou estar ali novamente junto com a nossa equipe, né, que nós temos uma equipe boa, uma equipe de gente que luta, que trabalha para fazer isso ali. A maior parte faz parte da Chapa 2, né? E se eu me eleger, o sindicato vai entrar para fazer essa missa, para fazer essa organização da festa. Então, nós temos uma equipe hoje, na época eu peguei a frente, que eu era o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, né? Então, a gente está fazendo. Dia 2 do mês 6 de junho, nós vamos ter a missa novamente. Então, a gente vai estar ali em frente, vai estar lutando, né? Vai estar junto com a equipe para isso sempre acontecer e continuar, que nós não podemos deixar se acabar isso, né, como acabou a festa do colono. Nós conversamos com o agricultor Sérgio Prebianchi, que é o candidato a presidente do Sitrug pela chapa número 2 para as eleições que serão realizadas nesta sexta-feira, dia 12 de abril. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.